sei que eu gosto do que é perfeito. Talvez seja por isso que eu me desdobre pra fazer direito. Fazer um som é embaçado, tá ligado? Eu ponho a alma no bagulho, esse é, sempre foi o meu legado. Como eu queria começar tudo de novo. Não que eu me ache velho, ser adulto é fogo. Meu dia a dia é diferente disso aqui. Trabalho, estudo, responsa, não sobra tempo pra ser MC. De vez em quando chega uns bicos assim pra mim, que na verdade nem me emocionam nem um pouco. Porra, tripa, rap não leva a nada, abandona. Você parece que tá ficando louco. Você produz seu próprio som, um bom guitarrista. Porém no rap o seu som nunca chega na pista. Não é orgulho besta, é minha terapia. Nunca ganhei um real, não é demagogia. Há 13 anos escrevo em rap minha biografia. Porque eu me amarro, não é pela grana, mas poderia. Porém sou realista, do meu ponto de vista. Quem faz o rap aqui nem é considerado artista. Não quero a sobra, quero por inteiro. Prefiro a favela que a miséria do governo. Só quero meu valor almejado por guerreiros. Pois aqui o que eu tentei ser no máximo verdadeiro. O sonho não é mais utopia na minha mente. O rap é minha vida, o rap é meu presente. Pro meu futuro, espero ver rap mais consciente. Pois a nossa realidade é diferente, se é que você me entende. Vou dar exemplo no estilo Brasil. Vou me autopiratear, sem complô, nem me viu. E deixar registrado meu esforço pra quem me ouviu. Danem-se as gravadoras no camelô, eu tô em casa, tio. Só coloquinha, gente da gente, que tem o sangue quente. Pode chegar, vamos invadir. Só coloquinha, inteligente. Sabe que a ideia é quente, pode chegar, vamos invadir. Só cola quem é gente da gente, quem tem sangue quente. Pode chegar, vamos invadir. Só cola quem é inteligente. Sabe que a ideia é quente, pode chegar, vamos invadir. Eu amo o que faço, não duvide do meu compromisso. Faço rap e me orgulho disso. Se incomoda, que seja por mérito, não ridículo. Que o meu verso nunca seja histérico, seja convicto aos ouvidos, que interprete os sentidos mais aguçados. Minha letra penetrante na voz, essência dos meus atos. E que a dor que sinto seja dissipada em cada parada. Nesse long road rap caminhada, prefiro morrer na praia do que fazer o bagulho tosco. Perfeição é a meta, não sobra espaço pro desgosto. Pois o que é do tempo, do tempo sempre será. Talvez o que eu falei até aqui não vale nada ou valerá. Se acha que estou falando merda, podem até me vaiar. Vai aí, mas com sinceridade no olhar. Cuidado com as palavras pra saber a quem tocar. O meu semblante está exposto, é mesmo tripa no ar. A entrega que planto a cada instante em minha vida. Quando busco inspiração, quando busco uma saída. Pois então, estar firmão é importante. Pois lugar onde me vejo não posso ser coadjuvante. Verdades ao mic, elevadas pra um outro plano. Descarrego toda a neurose, a sensação de abandono. 2:30 da matina, sabadão pegando. No meu quarto rimando, ressuscitando neurônio pensando. Eita vida muito louca que a gente vive. Porém a gente deturpa tudo, só se agride. Não quero ser mais um pensando assim. Por isso semeio bem, cada ação, esse é meu fim. O amor sincero e verdadeiro, a família, os amigos, a todos que fazem parte dessa trilha. Sonora das vidas, a iniciativa nos ligou. Nossa vitória é iminente, chega mais, demorou. Só coloquinha, gente da gente, que tem o sangue quente. Pode chegar, vamos invadir. Só coloquinha, inteligente, sabe que a ideia é quente. Pode chegar, vamos invadir. Só cola quem é gente da gente, quem tem sangue quente. Pode chegar, vamos invadir. Só cola quem é inteligente, sabe que a ideia é quente. Pode chegar, vamos invadir.